quer? No forrozinho todo mundo se ajeitando, todo mundo se beijando, quem é que não quer? Esse forró tá cheio de mulher, quem é que não quer? Quem é que não quer? O bicho bom, quem é que não quer? Quem é que não quer? Esse forró tá cheio de mulher, quem é que não quer? Quem é que não quer? O bicho bom, quem é que não quer? Quem é que não quer? No forrozinho todo mundo namorando, todo mundo machucando, quem é que não quer? No forrozinho que vai até de manhã, cheio de bicho bom, quem é que não quer? Esse forró tá cheio de mulher, quem é que não quer? Quem é que não quer? O bicho bom, quem é que não quer? Quem é que não quer? Quem é que não quer? Esse forró tá cheio de mulher.